Fox Sierra, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Romeu para ingresso. Romeu Tango Índia Bravo, mantém o farol de Tapão, aguarde instruções para o cruzamento. Cruzamento, Bravo. 362-3, decolagem autorizada, pista 28, vento 240 graus, 069. Decolagem da 28, para a chanel 6213. Vai manter essa posição por mais quanto tempo? Aproximadamente 5 minutos, senhor. Entendi. Fox Sierra autorizado a alinhar e manter pista 1 no site. Puxando R6213, decolador 228, caso receba 500 pés próximo a... o marcador externo, um helicóptero sem interferência. Suba 2.500 pés e chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. Ciente, temos o tráfego Norte Kevin, ascensão até 2.500 pés, mantendo a proa 208, chanel 6213. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu tenho aviso com a chanel decolada da 208, autorizado cruzamento. Afirmo, cruzamento autorizado da final da pista 28. Reporte na curta final para Enrimar, o ajuste no zero no meio, Salvador. Reporte na curta, Enrimar, o Tânia Bravo. Fox Sierra alinhado. Gente, Fox Sierra, decolagem autorizada, pista 1 no 7, o vento 240 graus, 06 nós. 620. Patrulha Salvador 444, uniforme desvio direita, praia 073, aproximadamente 10 milhas, vai reportar voo no Tupic. Gente, 444. 18, 9, 1, 2, 8. Relativo, estou autorizado. Grato, levo ação, vou chamar 6213. Ó, estamos na próxima. Uniforme Fox Sierra, decolado aos 30, autorizado da presente curva esquerda, cruzamento do campo autorizado, aguardando transferência de comunicações para o corredor Fox. Positivo, iniciando a curva esquerda, autorizado o cruzamento do aeródromo, aguardando para a transferência de frequência Fox Sierra. Vou Papa de Tepip, 4441, azul. 4441. 06. Lembrando a região, retorna em Rimar para o setor norte. Ele está retornando para Rimar, prosseguindo para Pouso. Afirmo. Eu te informo que já tem um tráfego do Tango Índia Bravo prosseguindo também para Rimar. Está na sua posição 1 hora, está 3 milhas. Então mantenha 500 pés e passe para a frequência da torre 1895. Sente o mesmo, transfere torre, hotel, uma golfe. Oi, Xenero, 6213, desvio à esquerda da rota para evitar formações por aproximadamente 40 milhas pelo menos, já na proa 150 agora. E sente do desvio 150 por 40 milhas, eu posso ir no término 6213. Reportaremos, Xenero, 6213. Prosseguindo para o litoral norte, a 1000 pés sem interferência. Decolagem autorizada à pista 28, vento 240 graus, 06 nós. Autorizada a decolagem 28, gol 9128. Torre Papa Romeu até o Romeu Golf. Papa Romeu até o Romeu Golf, reporte-se visual com o helicóptero Robson 44, prosseguindo também para Enrimar, para Pouso. Ok, está ciente, ainda não visual, reportará até o Romeu Golf. Gente, até o meu Golfo informa, o helicóptero na curta sinal para Enrimar, aguarde no setor para prosseguir para Enrimar, reporte visual comigo. Já está visual com o Tango Índia Bravo, querido. Gente, mantendo separação com o mesmo, reporte no solo controlado da Enrimar, o vento em Salvador, 240 graus, 06. Reportará solo controlado até o meu Golfo. Tango Índia Bravo informa o helicóptero prosseguindo para pouso na Enrimar. Fique atento ao mesmo, Tango Índia Bravo. Paciente da aeronave, Tango Índia Bravo. Fox Fox, você achando o controle Salvador 1208, bom voo. 1208, grato, até o retorno. 19128, decolar 232, mantenha proa até 2500 pés, após curva direita no perfil da Aron. Caso receba notiques à direita, dois helicópteros, mantendo 500 pés para pouso heliponto a 3 milhas da final da pista auxiliar sem interferência. Chame o controle Salvador em 120.8, um bom voo. 208, mantenha a planta 2500, gol 912, bom, boa tarde. Boa tarde. Sexta, o Índia Bravo, Solos 33, frequência livre. Fox, é, prossiga. Decolou 17, corredor forte 1.000 pés, até 30 milhas. Mantém 1.000 pés no corredor forte, o Fox Fox. 1.000 pés, corredor forte, esse é. Controle de Salvador 9128, boa tarde. Boa tarde, Gol 9128, contato radar na decolagem. Suba via saída Aron para nível 350. Pode voar direto Aron, 9128, 350. Autorizado Aron. Direito Aron, sessão 350, 28. Controle de Salvador, boa tarde, Papá Romeu Juliette Bravo Serra, 1150. Boa tarde, Juliette Bravo Serra, acione identificação, dessa via, chegada até TIP 1 para 4.000 pés, ajuste altímetro no 06. Essa via, TIP 1, Juliette Bravo Serra para 4.000. Tá, 28 Salvador, 4441 azul. Azul, 4441, final 28. 4441, autorizado final ILS Zulu, chama agora a torre Salvador, frequência 18, 19.900. 1895, 4441. Livre. Torre Salvador. Boa tarde, azul 4441, está na ingressão final 2 aqui. Azul 4441, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 28, ajuste no 0, 1 no 6. Aguarde autorização de pouso, 4441. Código transponder para 0150. Positivo, 0150, o site. your approach is 3804, just Tampa level 170. 3804. To cock event, send you via CPP1. Arrival, flight level 050. 050, CPP1 arrival, 3804. Acionado 0150. No 3, pois os desvios foram utilizados para o de Dagel. Pode ir na Gel 62, outra. Controle Salvador, Juliette Bravo Serra, depois dos desvios na esquerda, 20 graus. 4441. Juliette Bravo Serra. Autorizado, retorno na. Aviso retorno na rota de Dagel. Chilena 213, chama o centro Recife, frequência 12835, alterna 25. 12835, 216, 213. Pátia, Tango Romeu, informe estimado de pouso em Vitória da Conquista. Estimado pouso, 165, alterna 25. Cliente, Charlie Tango Romeu. Todos no avião 28, pode voar, Caju? Não, negativo, mantenha a proa de Aron e aguarde coordenação. Certo. Chama-se com Recife, na frequência 12545, alternando 2085, para a coordenação para voar a Caju. Boa, 59128, obrigado, boa noite. Então, mantenha. Vou pro de Oprim. Pro de Oprim, Oscar Papá Romeu, India Mike. Descendo pra 4 mil pés. O Juliette Bravo, certo? Oprim não vai ter como. Tem uma formação bem nessa proa. Pode manter a proa 085 ou voar Momba. É, mas depois de Momba você não vai ter que voar Oprim? Ah, efetue os desvios e reporte no terra. Juliette Bravo, certo? Sim, após Momba é possível voar Oprim. Juliette Bravo, certo? Ok, então vou a Momba e após o Prim. Vou Prim, é pra você. Sim, informe seu tempo de voo. Aproximadamente 35 ou 40 minutos. Thank you. Azul 4441, no solo aos 40, liberando via Charlie. Chame o solo 121, decimal 9. 219, Charlie, 4441. Rodio Prim, Juliette Bravo Serra. Rodio Prim, Juliette Bravo Serra. Torre Azul 4144, ponto de espera da pista 28, pronto. Azul 4144, autorizado, ingresso e decolagem, pista 28, vento 220 graus, 039. Autorizado, ingresso e decolagem na 28, Azul 4144. Controle de São Paulo, Juliette Bravo Serra. Oh, desculpa, controle de Salvador, Juliette Bravo Serra. Prossiga, Serra. Controle, Juliette Bravo Serra, tá visual. Autorizaria encurtar, pousar na 35? Pousar na pista 35? Afirmo. Eu não tenho condições de pousar na 35, porque eu tô com alguns tráfegos decolando da pista 28. E vão curvar para a esquerda. Então, eu não tenho como autorizar o senhor prosseguir visual para 35, só se o senhor fizer espera e aguardar. A nossa 7 facilitaria alguma coisa aí? Para vocês, não? Não, também não. Ah, então vai prosseguir aqui para 28 mesmo, o ILS, Juliette Bravo Sierra. Afirmativo, porque o pessoal que decola da 28, ele cruza o eixo da 1735, né? Então o senhor teria que você ficar fazendo espera até o pessoal decolar. Não, então vai complicar pra gente, então vocês aí vai prosseguir no ILS da 28 mesmo, Juliette Bravo Sierra. Certo. Gente, o meu aguarde transferência para o serviço. O azul, controle azul 4144, boa tarde. Contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível 360. Gente, Arbor 1, 360. Está mantendo a prova devido a formações. Gente, está livre de desvio, de poste no terra. Se ficar muito próximo à árvore, está autorizado já a voar direto elétrica. Gente. Gente, Bravo Serra, agora com a torre 1 no 895. Gente, Bravo Serra. Torre 1895, Juliette Bravo Sierra, boa. Boa, tá. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Juliette Bravo Sierra, na final da 28. Juliette Bravo Sierra, qual parte que segue após o pouso? Juliette Bravo Sierra vai pro hangar Aerostar. Gente, Juliette Bravo Sierra, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 240 graus. Torre, Juliette Bravo Sierra, da visual, teria como autorizar o pouso na 35? Sim, você pode para o cancelamento das regras de voo. Pronto para o cancelamento. Juliette Bravo Sierra, plano instrumentos cancelados 48, curve à esquerda para a pista 35, reporte final da 35. Já está curvando, repetirá na final da 35, Juliette Bravo Sierra. Opa, valeu, gente. E o FOG, Tau 2000 feet, aqui meu termo 0.5, clear LS Zulu approach. We port localized call. Roger, call you established on 3804, 2000 feet. Middle speed 170 knots, 3804. Resisting 3804. Na 60 milhas, zona de Salvador, serviço vai dar terminado, mantém-se condições visuais, 4-0 Golf, para informação e alerta, Recife, frequência 12835 e a secundária 251. Bom dia. Afirmo 12835, 1251. Afirmo. Juliette Bravo Sierra avistado, pouso autorizado, cabeceira 35, vento 210 graus, 04. Pouso autorizado na 35, Juliette Bravo Sierra. 804. 804, tower frequency 18.95. 18.95. Tower 3804. Tower 3804, clear to land runway 28, the wind is 200 degrees 07 knots. Clear to land runway 28, Tower 3804. Romeo Juliette Bravo Sierra, solo 51, autorizado backtrack, informe pista livre. Bruno 44, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, R1260, boa tarde. 288260, boa tarde, azul 4144. Autorizado a linha de manter, 28. Autorizado a linha manter, 28, 3804, solo 55, libere a esquerda, solo 121, decimal 9. 1219, 103804. Pode. Logística 3378, está a formação alfa, operação Fortaleza. Thank you. 4715, autorizado decolagem pista 28, vento 200 graus, meia dúzia nós. Autorizado decolagem na 28, está quanto certo, mas 1016. Salvador, Fox Fox Serra na CTR. Gente, Fox Fox Serra, mantém as condições visuais, vai prosseguir para o pouso. Afirmo. Ok, ciente. Ingresso corredor Interlagos, reporte Ceasa. Positivo. Corredor Interlagos, reportarei Ceasa, Fox Fox Serra. Salvador, boa tarde, Sam, 4715, 1500. Sou autorizado por Adelefa. Autorizado por Adelefa, subindo para o 360, Sam, 4715. Salvador no 867 da Gol, vai chegar próximo de Parque das Missões. 340. Inscrito, 340, Sam, 4715. 8867. Alinhada livre de volante por 8867. Negativo, aguarde, devido a tráfego que decolou anteriormente, o senhor, mesmo nível, mesma saída e mesmo destino, a separação prevista é de 5 minutos. Então o senhor deverá aguardar mais 2 minutos para a decolagem. 8867. 8867, autorizado decolagem em pista 28, vento 210 graus 59. Decolar da 2219, certo? O 867 decola ao 02, controle 119, decimal 1208. 208, 1867. Salvador, 1867, decola, Arbor 1. Vai manter para o 290 por 15 milhas, dentro da informação. Ok, voo 1897, contato radar na decolagem, suba para o nível 360. Estou ciente dos desvios, reporte no trem. Ok. Boa tarde, Bruno 255, aciona a identificação, dessa via chegada aí, Pite, para nível, para 2 mil pés, ajuste a altímetro no 015. Ficou, Pite, para efetuar o ILS X-ray da 28. O voo no 255. É, depois de antes, o voo é o 2363, o voo 1255. Obrigado. Recife, frequência 128, décima 8, alterno 260. Tan 47 no 5. Recife 1288, antena 1260, TAM 4715, boa tarde. O 867, suba e mantenha nível 340. Então agora Recife 340 no 867. Pode desvio, sou autorizada para o de Elefa, no 867. Pode desvio, Elefa, no 867. Oi, boa tarde, está 3605, com a espera do 28, pronto. Tam 3605, autorizado a linha de decolar, pista 28, vento 23, 0 grau, 062 de anúncio. A linha de decolar 28, Tam 3605. Salvador, eu vou 1227, passando 2820, descida 1520. 227, acione identificação dessa via, chegada TP1 para nível de voo 120. TP1 para nível de voo 120. Dois três zero graus com 099. Positivo, informarei na final da Rona 7, Serra. Tam 3605, decola ao 08, informa o tráfego à direita, seguindo para a aproximação da 17, caso receba algum aviso no ticket. Chame o controle 120, décima 8. Centro tráfego 208, da 3605, boa tarde. Papá, uniforme, Fox, Sierra, autorizado final da 17, reposta final da 17. Autorizado final, reportará na mesma 17. Viação voando 3603605, mantém a proa ainda, senhor? Pode curvar já. Pode curvar à esquerda, voando na posição. Esquerda posição 3605. Voo 18267, chama centro do Recife. Frequência 128, décimo 8, ao término 260. 388360, 1867. Uma boa tarde. Boa tarde. Vitória, voo 1227, agora a possibilidade de voada pra gente. Recife. Aí está, TPP-1, o 1227, aeronave em subida na saída salvo, e o ponto de encontro das, entre a saída e a chegada é a posição salvo. Excelente, o voo 1227. Controle 6320. Oxe, né, 6320, a sua identificação dessa via, chegada TPP-1 até nível de voo 130. Desce via. TPP-1130. Fox Sierra, pouso autorizado, pista 17, vento 220 graus, 99. Positivo, autorizado, pouso na 17 para o Fox Sierra. Autorizar 3605, desvia à direita, evita a formação para 220. Direita 220, por quantas milhas? 3605. 190 milhas. Certo, está autorizado desvios e após o Eleda, tem a restrição de uma centena aguardando a ascensão. Tá, 3605, restrição de uma centena. Apenas retificando, vai ser a proa 210 por 40 milhas. Certo, 210 por 4 milhas. Copiado, está livre dos rios, mantém o nível 100, aguardando a ascensão. Certo, 3605, mantém uma centena em cedo. 255, sou autorizado o final do ILSXI, desça para 2500 pés, ajuste de altímetro no 0195, reporte localizador estabilizado. Certo, autorizado, 1015, vai reportar estabilizado, desce para 2500. Fome Fox Fox Sierra, no solo Zuno 1, no qual pátio? Pátio da base, senhora. Sente, autorizado backtrack, informe e liberando a pista. Autorizado backtrack, informarei liberando a pista. Uma track, Fox Sierra. Channel 141, acione identificação, pro adianto, está autorizado a descer até o nível 050, altímetro no 095. É o 070, pro adianto, 1015, autorizado até o nível 050, o Channel 141. Ah, positivo, 050. Controle do 6320. Prossiga. Desvio à esquerda pro 80 e até através de bomba. Ok, tá livre desvios, descendo até o nível 130. O corrige a chanela 330. Livre desvio até 130. 1-2-7, tem condições de voar direto com a posição Oprim? Nossa. Ok, curva esquerda na proa de Oprim, no 227, ainda mantém a descida até o nível 120. Reste, proa de Oprim até 120, até o nível 227. Turma 227, autorizada a descida para 4.000 pés, ajuste altímetro no 095. 4.000, ajustado no 095, voo 1.2.7. Xenéia 6320, está autorizada a descida até nível de voo 1.2.0. 3.0.2.0, 6.3.2.0. Boa tarde, Xanel 6226, aciona identificação, dessa via chegada de PIP 1 para nível de voo 120, altímetro no 095. 15 no ajuste, e a CPIP 1 para o nível 120, 6226. Xanel 6320, tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 1 no 00, R2320. Está ciente o 6320. 5, tráfego 1 hora, 1-3 milhas, no rumo oposto, passando o nível 180, descida até o nível 120, um R2320. Sente, está 3378, boa tarde, passa-me 100, mantendo a prova. Boa tarde, está 3378, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 370. Via Momo para o 370, 3378. Contra a 3127, vá, fusão. Oi, TPIP, agora da presente TPIP, descendo para 3.000 pés. TPIP 3.000 pés, o Gona 227. Está no lock, no 255. 1255, autorizado final do ILS X-Way, chame a torre Salvador, frequência do 1895. 295, obrigado. Certo. Aprovado, 6320. Gente, 6320, mantém ainda a descida até o nível 120, aguardando a ascensão. Positivo. Pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 9 nós. Pouso na 28, gol no 255. Você via chegada TPIP 1 para nível de 130. Você via chegada TPIP 1 para 130, acionário 6330. Número 6330, quando você passa a bola, você continua com a direita, será possível voar direto ao print? Aqui o módulo foi o Oxenema 330. Afirma, sim. Mantenha a chegada de PIP 1 e aguarde o PIP. Sim, vai dar na primeira 330. Retornando na planta de morte, voltando 3605. Gente, 3605. Pode continuar a subida, 3605? Está autorizado a ascensão, nível 360, tá 3605. Centro, 360, tá 3605. Controle, acionar 62, 26. Pronto, liga. Poderia voar o PRIM? Autorizado o PRIM, 6226, descendo até o nível de voo 120. O PRIM, 120, acionar 62, 26. Golo 227, agora sobre o vetor, curva esquerda, voe proa 020, limite da proa localizador. Limite esquerda, proa 020, limite ao localizador. Desça para 2000 pés, vai ajustar o altímetro no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, vou no 227. Controle Oxenema 6330, desvio à esquerda para evitar formações. Prodio Prim resolve 6330. Afirmativo. Desça para 4000 pés com Prodio Prim, ajustar o altímetro no 0 no 5. Boa, branco 4000 Prim. Então 3605, chama o centro Recife, frequência 12835, alterna 251. 1-2-3-5-3-1-2-5-1-3-5-1-3-0-5. Tá voando mote, Ivan. Confirmando. Afirma, pode mote, Ivan. Oxenema 141, desça para 4 mil pés. Corrige para 3 mil pés, ajuste altímetro 1-0-1-5, é o número 3 na aproximação. Corrigiu 3 mil, 1-0-1-5-3. 27, descendo para 2 mil pés. O ajuste no 0-1-5 para interceptar o localizador. Curva esquerda na proa 330. Autorizado, final IS, reposto do localizador estabilizado. Gente, esquerda 330, vai atacar o estabilizado com o 1227. Vai atingir o 120 para prosseguir o 6320. Para o nível 050 agora, o ajuste 10 no 5. 050, 1015, o 6320. Número 5 na aproximação, o 6226. Prodio Prim. 4000 Prim. Nível 050. 050, autorizado, senhor 6226. 442, põe espera na Ghost da 28. Azul. 442 autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 260 graus 109. Livre decolagem da 28442. Pela aproximação. Também é para a nave, é uma torre. 6320, desce e mantenha nível de voo 120. 6320, tá descendo a 4000. Não, 6330, eu modulei com 6330, desculpa. Desce e mantenha o nível 120, 6330. 6330, nível 120. 6320, autorizado 4000 pés. 4000, 6320. Estabilizou o Bruno 287. 7, turno no 8, décimo 95, autorizado final do ILS Zulu. 895, Bruno 287. Salvador 4442, mantendo a proa agora cruzando 210. Tem 4442, contato radar na decolagem. Suba via saída São Bruno, nível 360. Sobe via, então 360, tinha sido inserido até a proa até 2500, vai curvar a esquerda, 4442. Senhor, pode coordenar para o 4442, nível final 300? Vou coordenar. Gente, 4443, é 3378, Salvador. 3378. Então, tráfego sua posição 12 horas, 17 milhas, com rumo sudeste, mantendo nível de voo 190, equipamento é uma TR. Gente, sim, prossegue na subida. Relativo, continue a subida. Tem condições de aumentar um pouco mais a sua razão para cruzar o nível 190? Estamos incrementando, tá? Ok, Sandy. Sandy, é o 41. 41, autorizado o final do S, chama a turma, 1895. 245 graus, bom trabalho. A 6330, atinge, mantém o 09 graus. Nível 120. Tem um nível 120, chamada 320, aguarde descer. Gente, está curvando a direita para o 090 por 15 milhas. Gente, é, chamada 320. 1227, solo aos 24, libere a esquerda, solo no 21.9. A esquerda 1219, eu vou 1227. Chalem 1141, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Azul 4442, seu tráfego, sua posição 11 horas, 11 milhas, no rumo leste, passando 8 mil e descida para 5 mil. Tráfego adicional, posição 1 hora, 15 milhas, também com rumo leste, mantendo o nível de voo 120. Sub e mantém o nível 100, 4442. 100 restrito, 4442, gente dos tráfegos. 3378, chame Recife, frequência 12.005, alberne 2545.